André Cedeiros, o Mural de Ibicoara. E essa menina não aguenta ver. Desce que cá vai no chão, na frente do paredão. Desce que cá vai no chão, desce que cá vai no chão, na frente do paredão. O nome do assunto é o comandante, tá ligado? O príncipe da rochadeira, toma pista rochadeira, mexe pretinha, vai. Eita que mina atrevida, desce depois ela quica, que mina atrevida. Desce depois ela quica, que mina mal criada. Mas desce quicando e não para. Desce quicando e não para, e desce. Mas essa menina não aguenta ver. Desce que cá vai no chão, na frente do paredão. Desce que cá vai no chão, na frente do paredão. Ela desce, ela quica, ela vai no chão, na frente do paredão. Ela desce, ela quica, ela vai no chão. Ela desce, ela quica, ela vai no chão, viu? E pra cantar comigo, eu convido o brabo, o de do LS. Tamo junto, guerreiro, o comando é nosso, tá ligado? Eita menina atrevida, desce que cana ela quica. Eita menina atrevida, desce que cana ela quica. Eita menina mal criada, desce que cana não para. Desce que cana não para, eita menina mal criada. E essa menina não aguenta ver o som do meu paredão. Desce que cava no chão, na frente do paredão. Desce que cava no chão, na frente do paredão. Desce que cava no chão, desce. Eu desce que cava no chão, na frente do paredão. Na frente do paredão. Sola, Mr. Tecla. Tamo junto, comandante.